Fermarsi. Division 71, escuta? Escuta, Division 71. Visual com a aeronave da companhia curta da 90. Afirma, visual. Após ali, mantém 90. Após a aeronave nacional ali, mantém 90, Division 71. Passando o direto para aquilo, para ingresso no 58, chame torre na frequência 118, decimal 95. Passando Juliette Quebec Hill, sinal 97 autorizado, confirme pátio. Nada basta. Pote vertical da animal, já Juliette Quebec Hill. Vem aqui no plantar na vertical da animal. Azul 2710 já voando na Proconde? Afirmo, é Proconde do Azul 2710. Tá 94, solo 97, direito no 211 no solo. 211, obrigado. Autorizada a decolagem 1-0, vento 5-0 graus 1-0. Autorizada a decolagem 1-0, gol 2-1-7. Vai ficar o animal, Juliette Quebec Hill. Autorizada o animal, Juliette Quebec Hill. Juliette Quebec Hill, final do 1-7 autorizado, reporte da curta. Quebec Hill, levanta. Charlie, autorizado táxi até o posto espera da Papá, reporte pronto. Reporte do ponto espera da 1-7. Ciente, o Lima Hotel Delta, ciente, decola da 1-0, porém mantém o ponto espera da 1-7 e aguarde instruções para o cruzamento. Juliette, Quebec Hill, autorizado pouso na 7, vento 150 graus, 1-0. Gol 2171, decolado 1-8, controle no 208. Controle 208, gol 2171. Controle 208, gol 2171, boa. Controle gol 2171, boa. Gol 2171, 271, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. É, chegada da EL para o... Confirma o nível, por gentileza. 3620. 360. O Gol 271. Sede. Gente, mantenha o ponto de espera da Papá e Motel Charlie. Negativo. Juliette Quebec aqui, autorizado backtrack, táxi pela pista até a Bata, situação é professorista. Lima, Hotel Charlie, autorizado cruzamento, Quebec Mike Lima, na Lima Solo Salvador, no 219. 2065, confirma por aí por quantas milhas? A sua é a 240, aproximadamente 50 milhas. Ente Gol 2065, livre de juiz. Obrigado, 2065. Partir da interseção, papá. Papa Romeu Vitor Hotel Delta decola já com o Pronorte? Sente reporte pronto. Então vai voar monte lá, voo 2065, obrigado. Pronorte, vento 150 graus 90 nós. Forte para o sol, 17. Para o A2 10, confio por quantas milhas? 10 milhas. Reporte, Elton. Gente, não é para 290 mesmo, em 10 milhas, a gente já estará no eixo do, da radial 198. 2971, após desvios, vai na prodileira. Após desvios, Leda, Gol 271. Gol 2065, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, na alterna 128, decimal 35. 251, 1235, Gol 2065. Azul 2710, confirme que está voando na pré-esconde. Afirmativo. Controle, é o Papa Romeo Vitor Hotel Delta. Papa Romeo Vitor Hotel Delta, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, pode Salvador 0014, reporte visual colocar de pouso. Você 15 pés, reportará com Ferra e Jeco Índio, Vitor Hotel Delta. Controle, voo 2171, novo desvio agora para 220 por 50 milhas. Ente livre de desvio, Gol 2171. Livre, 2171. O 2171 tem condições de voar na proa de Mótila? Por enquanto, negativo, 2171. Gente, o Gol 2171 não pode desvir e voar na proa de Mótila. Pode desvir Mótila, 2171. Victor Hotel Delta. Romeu Victor Hotel Delta, frequência livre. Ele, boa tarde. Voo 2171, no chão Centro Recife, na frequência 125.1, na perna 128.35. 251-2835, voo 2171, boa. Autorizado, alinhar e decolar da 0, vento confirmando, mantém a posição, né? Posição, vou 8 bar. Temos uma viatura na pista. Autorizado a decolagem da 0, vento 140 graus 123. Autorizado a decolada 10. Charlie, mantém o ponto de espera. Cerrado, chame controle Aracaju na frequência 120.3. 203, boa. Ali mantendo agora. 1184, decolado 229, controle Salvador 120, 1180. 12080, obrigado, boa tarde. Proibotanha, gol 1184. No 184, contato radar decolagem de sua via saída PUCA para o nível 370. Via 370, a possibilidade de você aprova por mais ou menos 5 milhas, parece que só a curva esquerda. Autorizado, Gol 184, após desvio, voijamos. Após desvio, jamos. Tango, Lima, Hotel Charlie, utilizado de quase 10, vento 130 graus, 119. Tan 3740, acione identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, após desvios, voe Serra Vista 368. A 3198, acione identificação, livre de vios, desça para nível 050, ajuste no 0 no 4, informe por quantas milhas vai manter essa proa. Gente, o TAM 3198, livre de vios, após desvio está autorizado o ITAP, suporte quando terminar o desvio. Gente. Patango Lima, Hotel Charlie. Patango Lima, Hotel Charlie, contato radar no decolagem, subavia, saída da EL para o nível 400, da presente Voileda. Presente Voileda, Lima, Hotel Charlie. Controle, o Gol 1184, se houver possibilidade, voar Aracaju, que evitaria a formação aqui na proa. Gente, aguarde coordenações em necessidade de desvios, está autorizado o Gol no 184. Vamos efetuar os desvios aqui em 5 milhas. Gente, tá 3198. Controle, eu tô passando de botar já? Precisa. Precisa executar desvio A direito pra frente pra formação de curvada. Sim, informe a pro 8 quantas milhas de motel Charlie. Bota 230 e vai manter por 40 milhas. Gente, Lima Hotel Charlie, livre de vida. Lima Hotel Charlie. 184, suba e mantenha nível de voo 190 e chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85 e informe seu desvio. 12545, é a secundária, por favor. 12685, suba e mantenha nível 190. 190, muito obrigado. Tango Lima, Hotel Charlie, informe-me por quantas milhas vamos dessa proa, permanece 40? Gente, após o desvio, o centro autorizou voar da GEL. Após o desvio da GEL, Lima, Hotel Charlie. Gente, Lima, tá certo. Como 739, acione identificação, livre desvio. Desça para o nível de voo 070, ajuste em Salvador no 014, após desvios, voe na proa de Mari. PAN 3740, está autorizado o procedimento RNAV da pista 10, reporte estabilizado, Serra Vitor 368. Autorizado o procedimento RNAV da 10, autorizado. O Lima Hotel Charlie, cruza o nível 160, chame Recife na frequência 125.1, secundário 128.35. 125.1, 128.35, muito obrigado, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, 4207, azul, 4207, a senhora identificação dessa via chegada a Banff para o nível de voo 060, ajuste no 014. Livre desvios, azul 4207, reporte retornando na proa de baixo. Está presente, voe na proa Serra Vista 368 e desça para 4 mil pés, ajuste no 014. Oi, Salvador, Xanar Mela 40, 010 pronto. Ali mantém 1140. Ali mantém 10, Xanar Mela 40. Fora do solo, Serra Azul Eco. Serra Azul Eco, decolado aos 39, através do foral de Itapuã, chama controle Salvador 120, décimo 80. Era Itapuã 12080, Eco. Azul 2770, atinge e mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera da 10, Azul 2770. Uno 40, reautorizada ali, decola 10, 140 graus, 109. Autorizada decolagem 10, Xené, 61, 40. Azul 2770, após a rolagem do tráfego da Xené, ali mantém o 10. Do Oceanel, vai ali rebater o 2778. 3198, informe velocidade indicada. Tá com 240 no momento. Gente, bom, 1739, confirme velocidade indicada. 290. 7, reduza e mantenha 2509, gol no 739. 250, gol no 739. Papa Romeu, Sierra Zulu Eco, prossiga. Vai falar de Salvador, final 97, curva direita, tá mantendo pro via litoral, a intenção é correr São Paulo já. Sim, Sierra Zulu Eco, acione o código 0126, não recebo no radar. Mantenha um no meu PES, na linha do litoral, reporte no Farol da Barra. Reporta na Farol da Barra, o Sierra Zulu Eco, acionado 0126. Agora sim, recebo o 0126 no transponder, Sierra Zulu Eco. Controle 3740, autorizado, Serra Vita 366. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, Oceanero 6140, decolado, cruzando os 2500 pés, saída da PUCA, solicita manter a proa devido à formação. Oceanero 6140, contato radar na decolagem, suba via saída da PUCA para o nível 350, litros de desvios, após os desvios, calculado para o Dijama. Pode desvios, prodigiamo, Oceanero 6140, subindo para o 350. Sou 3198, tem condições de voar Serra Vita 366? Afirmo, 3198. Gente, está presente, voe Serra Vita 366, desça para 2500 pés, ajuste no 014. Está autorizado o procedimento RMAV e pode estabilizar. Zulu Eco vai manter 500 pés até a Farol da Barra? Positivo, gente. Tá, Zulu Eco, informa o seu estimado de pouso em Morro de São Paulo? Estimado para sobrevoo no gente, e informa o seu tempo total de voo? Eu também vou estimar de 1 hora. Controle, bom dia, Azul 2770, decolou, se escuta. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível 60, após 2000 pés, autorizado direto coral. Saída coral, após 2000 coral, ciente 2770. Táxi até a Papá, reporte para o cruzamento. Papá, temos Juliette Cavaquilo ali, mantém para o sinal 7. Aquilo, autorizado a decolagem da 197, o vento 140-122, restrito no meu pés no axé, direito. Voe Serra Vita 366, está presente, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado o procedimento RMAV e reporte estabilizado. Gente, voando Serra Vita 366, Azul 4207, desça para 4.000 pés, ajuste no 014, reduza a velocidade para 230 nós, é o número 4 na aproximação, após desvios, vou encerrar a pista 368. Para 4.000 com 1014, reduzindo já, está mantendo o 330, e depois vai voar o 3407. Enter. Pan 3740, complete a final e chame Torre Salvador 118 decimal 95. 1198, complete redução de velocidade para 1809, vai seguir tráfego da companhia 8 milhas à sua frente, agora passou Terra Vita 366, reporte estabilizado. 00, reporte estabilizado, 3193. Posição é 6140, não tem condições de voar a Jama, pode voar a Jama. Chanel 6140, autorizado voar a Jama. É, a Jama não tem condições, tá? Você tá agora no desvio à esquerda. Livre desvio, Chanel 6140. Informe a proa por quantas milhas? A magnética vai ser a 030, provavelmente são as 20 milhas. Seguinte, livre desvio. Aduaus 45, controle Salvador no 208. Aqui, 208. Ao meu Serra Azul Eco, nenhum tráfego conhecido no local reportado em frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. 3740, autorizado pouso piscina 0, vento 140 graus, 1 aí é outro. Pouso piscina 10, 3740. Chané 6140, tem condições de voar Maceió após o desvio? Tem condições de voar Maceió, Chané 6140. Gente, o centro autorizou a fazer desvio, voar na proa de Maceió. O desvio voa Maceió, Chané 6140. Estabilizado, Tan 3198. Tan 3198, complete a final e chame torre. 118, decimal 95. 295, pô. Salvador, boa tarde, Tan 3198. A 3198, continua a aproximação, guarde a autorização de torre. Guarda. Vamos 739, informe velocidade indicada. 2509. Chané 6140, chame Recife, na frequência 12545, secundário 12685. Secundário 12685, Chané 6140. Azul 4207, complete a redução de velocidade para 2009. 2004207. Tango Juliette, Quebec, Kilo, tem condições de informar estimar de pouso em Siri? Zero, solo no 211. 211, tá? 3740. 3198, autorizado pouso no 0, versão 200132, pista ainda não está molhada. Gente, tá pouso autorizado, tá? 3198. Azul 4207, vai passar o Tavitor 368. Azul 4207, está atualizado o procedimento RNAVE, reporte estabilizado no procedimento. Atualizado, reportaremos estabilizados. 4207. Dono 739, chame, complete a aproximação e chame a torre 118.95. 1895, bola 739. Juliette Quebec Kilo, informe seu estimado de pouso e confirme para o controle se vai manter 1.000 pés até Siri pela linha do litoral. Quebec Kilo, Roma 350, se autorizar para a zona da barra, 2.500 pés na proa de Fulton. Gente, após o farol da barra, está com o do comandante 2.500 pés direto Morro de São Paulo para após Siri, reporte farol da barra. Tem que levar a cara grande. Clear to start up, call me for taxi. Okay, clear to start, call you taxi, 551. Salvador, bom dia, gol no 648, no ponto. Já 3198, solo 52, direito no 219. Direito no 219, boa. Gol no 648, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera da 1-0, gol no 648. Gol no 739, autorizado por uso no 0, vento 100 graus, 1 no nós. Confirma já visual com o campo? Afirmo, visual. Pouso no 0. Lembra, pouso, gol 739. Azul 4207, reduz a velocidade para aproximação final e chame a torre Salvador 118.95, bom pouso. 295, bom, 4207. Direto Quebec, eu tenho frequência livre para coordenação. Aqui, lá, vai ser para 2.500 na proa de burro. Enter. Reportaremos 372. Como eu não vendo as coisas? Salvador Azul 4207, está passando 372, baixar travado. Azul 4207, continua a aproximação, informarei a pista livre. A pista se encontra molhada. Gente, graças pela informação, 07. 739, solo 55, direita solo, 2º ONU. 2º ONU, obrigado. Salo 207, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 1 no nós. Autorizado pouso na 84207. Vou ver mais risco para cima. Aguarde. Aguarde, eu vou solicitar a torre. Aviso com a pista, é o 4207. Autorizado, pode pista no 0, vento 100 graus, 139, 0207. Atraso, braço, 90, 407. Sobre a final da pista 10 e da pista 17. Visado, ele é manter a pista no 0. É manter 1 no 0, Bruno. Seria 48. Eu acho que o Whisky vai manter o sobrevoo e está regressando para Salvador. Gente, November Oscar Whisky. 2-1-1 no 4-2-7, por favor. Autorizado da presente voo a Paris para ingresso no corredor Interlagos, November Oscar Whisky, 1 no 1500 pés. Paris, Paris, da livre desvio, November Oscar Whisky. Papa, report to cross for now, sir. Ok, o nome é 48, autorizado é colapso no 0, vento 100 graus, 12. 648. Sim. Decolar 200, controle 120 da 58. 208, no 648. 2770. 9 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, frequência 120-21. 201, obrigado. Controle Salvador, gol no 648. Gol no 648, contato radar decolagem sub a via, sai da PUCA para o nível 350. A PUCA 350, 648. Novembro Azul, confirme se está visual com o campo. Gente, Novembro Azul, repasse visual com o campo para transferência de comunicação com a torre, para ingresso no circuito de tráfego. Lima, um taxi Lima com ground 21 da small one. Controle Salvador, Novembro Asquith, na prova da rotatória visual com o campo. Novembro Asquith, chame a torre, frequência 118-95. 118, eu décimo 95, vou chamar a torre e não lembro da frente, esperado, boa tarde. Boa tarde, estou em Salvador, Papa Romeu da Rebeira Suíça, na prova da rodatória, visual com campo. Eu acho que hoje reporta contra o final no céu. Reportará no final da 17, na Rebeira Suíça. Torre Salvador da Rebeira Suíça, sua vez da Suíça, solicita descida para o 17. Autorizado, esse é o número 10, 9 eu acho que hoje. Prato, na Vera Frisco e a descida para 1 no meu pé. Five five one, Papa Mike, holding short, 1-0. Five five one, Papa Mike, clearly line up and maintain. Okay, line up and wait 1-0. I'd say the initial altitude for 551 Papa Mike. Romeu 48, chame Recife na frequência 12545, secundária 12685. 2545-2685, vou no 64. Controle Salvador, é o Papa Tango Yankee Bravo. Papa Tango Yankee Romeu Bravo, prossiga. E aí, o lugar decolou de Serra Índia com Índia, está com controle de Serra Índia da Lima, 1 a bordo, mantendo 500 pés, o código alocado é o 0146, é o Yankee Romeu Bravo. Yankee Romeu Bravo, sabe se está visual com o Papa 28 Alfa agora na proa da rotatória, mantendo no meu pé, está na sua posição de 9 horas. Visual, senhor. Gente, o Yankee Romeu Bravo confirma o local de sobrevoo ou vai direto para pouso em Serra Uísque Delta Lima? É, direto para pouso em Serra Uísque Lima, vai via litoral aqui, senhora. Gente, está autorizado manter a linha do litoral 500 pés do Yankee Romeu Bravo, reporte visual com Serra Uísque Delta Lima. Bravo. Charlie Alpha, Oscar Alpha, Chris Tarab, Small Red Tech. BM551, Papa Mike, Airborne, Code Pass Control, 120.8. 120.8, good day, 551, Papa Mike. Papa Mike, Alpha 10. Ember 551, Papa Mike, radar contact on departure, climb flight level 400 via dial departure. Flight level 400 via the departure, 551, Papa Mike. Torre Salvador, no Rivera Frisco, final, cabeceira 17. 9 graus, Cruz, autorizado, pouso no 7, vento 120 graus, 109. Autorizado, pouso, no Rivera Frisco, graças. Bom dia, reporte pronto da colégio. Sanar 6200, a senhora identificação após desvio do Weimar e desce para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 5. Gente. Charlie Alpha, clear taxi via taxi Oshford Point to Road Point, Romeo 7. Approve the deviation November 551 Papa Mikey. Confirm how many miles? Moscow Alpha. Roger. A aeronave chamou o controle? Afirmo. November 551, Papa Mike, after deviation, fly direct to Leda, intersection. After deviation, clear direct to city intersection. Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha intersection. Okay, after deviation, clear direct to Leda, 551, Papa Mike. Roger, maintain position, send back to taxi via taxi via runway 7. Controle Salvador, uma boa, 094, passando 1500. Bom, no 094, contato.